Te encontrei por acaso, aí não aguentei. Virei meu copo junto com a mesa, mas mesmo assim eu não tive a certeza. Será? Eu dei de cara com o passado, você com esse sorriso tão forçado, dizendo que agora tá mudado, que não tá querendo ninguém do lado. Será? Porque seus olhos tão brilhando tanto, alguma coisa tá te incomodando. Será que algo em mim te fez lembrar das noites que a gente se amou debaixo do chuveiro, do meu cheiro gostoso no seu travesseiro, do jeito que eu fazia na hora de amar? Então não vem me enganar, você ainda é o mesmo do ano passado. Te ver falando assim pra mim é engraçado, ainda continua com a mesma cara. Você com esse sorriso tão forçado, dizendo que agora tá mudado, que não tá querendo ninguém do lado. Será? Porque seus olhos estão brilhando tanto, alguma coisa tá te incomodando, tá? Será que algo aqui te fez lembrar das noites que a gente se amou debaixo do chuveiro, do meu cheiro gostoso no seu travesseiro, do jeito que eu fazia na hora. Obrigada, gente.